queria dizer que te amo numa canção. Já não posso controlar esse sentimento, cada dia aumenta mais o meu sofrimento. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Teu amor não vai ser meu, mesmo assim te amo. Não sei como isso aconteceu, mas eu não reclamo. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Te amo numa canção. Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Fala galera, aqui quem tá falando é Ed Barbosa. Fica ligadinho aí na FM Noronha. FM Noronha. FM Noronha. Coisa linda. É, já tá ficando chato. Aí se chama. Prepara que eu já tô me preparando. E quando cê tá indo, eu tô voltando. E quando esse caminho eu sei de cor, se eu não me engano agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender, o terceiro é se arrepender. Se o que dá em mim doer, o segundo passo é não me atender. O acontecendo é se arrepender. Se o que dá em mim doesse em você. Deixa! Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse ano. Quando eu tiver jogado a chave fora. Quando olhar pra cá, e quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. Vocês estão querendo me matar do coração, é? Deus do céu! Alô galera, aqui quem fala é o Luizinho dos Teclados. Você está curtindo a FM Noronha. FM Noronha. FM Noronha. Rádio da Ilha. Junto com você. Saudade. A essa hora covardia é sacanagem. Sabe que eu não resisto. Corro pra ficar contigo. Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido. Vai beber. Me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Aquelas paradas loucas que eu faço com você. Sabe que eu não resisto. Corro pra ficar contigo. Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido. Vai beber. Me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Aquelas paradas loucas que eu faço com você. FM Noronha informa a hora certa. 1h33. Ouvintes da FM Noronha, eu, Tânia Brito, quero ficar juntinho com você no Balaio de Gato. Você já sabe, é de segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde. Encontro marcado com a boa música, entrevistas, informações e muita diversão. Balaio de Gato, o seu programa alternativo das tardes de Noronha. FM Noronha, a rádio da ilha, junto com você. Vamos reduzir as marcas que deixamos no meio ambiente. Use lâmpadas fluorescentes no lugar das incandescentes e economize até 63 quilos de emissão de carbono por ano. Faça a diferença. Cuide do planeta. Uma campanha FM Noronha. E aí? Já separou o seu lixo hoje? Ainda não? Aqui a coleta é seletiva. Segunda, quarta e sexta, só recicláveis. Papel, plástico, vidro e alumínio. Não esqueça que todo material precisa estar limpo para não atrair insetos e roedores. Terça, quinta e sábado é dose dupla. Lixo orgânico em um saco e não reciclável em outro. Não mistura, tá? Isso mesmo. Restos de comida em um e papel higiênico, papel toalha, fraldas e absorventes em outro. Fique atento! Os resíduos precisam ser colocados nas lixeiras no dia correto da coleta seletiva. Assim, os animais não espalham na rua. Lugar de lixo é no lixo. Essa é uma campanha da gestão do meio ambiente com apoio do Sistema Golfinho de Comunicação. FM Noronha. Pode estar